Fecheiro 16, capítulo 52. Falou durante muito tempo. Foi a primeira e última vez em que tentou elucidar-me acerca do sentido do mundo em que se movia. Até agora, disse, e resumo aqui em palavras minhas de agora, acreditei que se tratava de momentos maus que vinham e depois passavam, como uma doença da infância. Lembras-te de quando te contei que a panela de cobre se partiu? E da passagem de ano de 1958, quando os Solara dispararam sobre nós? Lembras-te? Os tiros foram aquilo que me meteu menos medo. O que me assustou foi as cores do fogo do artifício serem cortantes. O verde e o roxo, sobretudo, eram afiados. Que pudessem cortar-nos, que os rastros dos foguetes se roçassem pelo meu irmão Rino, como limas, como grosas, e lhe abrissem a carne, que fizessem escorrer para fora dele um outro irmão meu repugnante, que ou eu o metia outra vez lá para dentro da sua forma de sempre, ou ele voltava-se contra mim para me fazer mal. Durante toda a vida não tenho feito outra coisa, Lino, senão bloquear momentos como aqueles. O Marcelo metia-me medo e eu protegia-me com o Stefano. O Stefano metia-me medo e eu protegia-me com o Michele. O Michele metia-me medo e eu protegia-me com o Nino. O Nino metia-me medo e eu protegia-me com o Enzo. Mas o que significa proteger é apenas uma palavra. Agora devia fazer-te uma lista minuciosa de todas as coberturas, grandes e pequenas, que eu construí para estar escondida e que afinal não me serviram de nada. Recordas-te de quando o céu noturno em Ischia me aterrorizava? Vocês diziam que bonito que é, mas eu não era capaz. Sentia um sabor a ovo podre, com a gema de um amarelo verdoso fechada dentro da clara e dentro da casca, um ovo cozido que se parte. Tinha na boca estrelas, ovos envenenadas. A luz delas tinha uma consistência branca, viscosa, agarrava-se aos dentes, juntamente com a negridão gelatinosa do céu. Triturava-a com repugnância. Ouviam-se estalidos de grânulos. Compreendes? Faço-me entender? No entanto, em Ischia estava contente, cheia de amor, mas não servia de nada. A cabeça arranja sempre uma frincha para olhar mais para lá, para cima, para baixo, para o lado, para onde está o medo. Na fábrica do Bruno, por exemplo, os ossos dos animais partiam-se-me nas mãos, mal lhes tocava, e saía deles um tutano rançoso. Sentia uma repulsa tal que julguei que estava doente. Mas estava doente? Tinha de facto o sopro no coração? Não. O único problema sempre foi a agitação da cabeça. Não a posso ter parada. Preciso estar sempre a fazer, refazer, tapar, destapar, reforçar e depois, de repente, desfazer, partir. Vê o Alfonso. Causou-me ansiedade desde criança. Sentia que o fio de algodão que o mantinha inteiro estava quase a romper-se. E o Michele? O Michele julgava-se muito importante. E afinal, bastou encontrar a linha de contorno e puxar. Ah, rompi-o, rompi o fio dele e enliei-o no do Alfonso. Matéria de macho, dentro de matéria de macho. A teia que tecido dia desfaz-se de noite. A cabeça arranja maneira, mas de pouco serve. O terror fica. Está sempre ao pé da frincha, entre uma coisa normal e outra. Está ali à espera. Sempre suspeitei disso. E esta noite tive a certeza. Não aguenta nada, Lenu. Mesmo aqui, na barriga, o bebé parece que resiste. E afinal, não. Lembras-te quando casei com o Stefano? E queria fazer com que o bairro recomeçasse do princípio? Só coisas boas? O mal de antes já não devia existir? Quanto tempo durou? Os bons sentimentos são frágeis. Comigo o amor não resiste. Não resisto o amor por um homem, nem tampouco resisto o amor pelos filhos. Depressa abre buracos. Olhas pelo furo e vês a nebulosa das boas intenções confundir-se com a das más. O Gennaro faz-me sentir culpada. Este coiso aqui dentro da barriga é uma responsabilidade que me corta, que me arranha. O querer bem corre junto com o querer mal. E eu não consigo. Não consigo condensar-me em torno de nenhuma boa vontade. O Oliviero sempre teve razão. Sou má. Não sei manter viva nem sequer a amizade. Tu és gentil, Lenu. Tiveste muita paciência comigo. Mas esta noite compreendi de modo definitivo. Há sempre um solvente que atua devagar, com uma persistência doce, e desfaz tudo, mesmo quando não há terremoto. Por isso, por favor, se eu te ofender, se eu te disser coisas feias, tapa os ouvidos. Eu não quero fazê-lo, mas faço. Por favor, não me largues agora, senão cai para o chão. Capítulo 53. Sim, disse-lhe muitas vezes, está bem, mas agora descansa. Abracei-a ali ao meu lado e por fim adormeceu. Eu fiquei acordada a velar por ela, como uma vez me recomendara. De vez em quando sentia outros abalos pequenos. Alguém gritava terror no interior dos carros. Agora a rua larga estava vazia. O bebê mexia-se-me na barriga como um marulhar. Toquei no ventre de Lila. O dela também se mexia. Tudo se mexia. O mar de fogo sob a crosta terrestre e as fornalhas das estrelas e os planetas e os universos e a luz dentro das trevas e o silêncio na geada. Mas eu, mesmo agora que pensava nisso, levada pelas palavras perturbadas de Lila, sentia que em mim o pavor não conseguia ganhar raízes e até a lava, toda a matéria em fusão que imaginava nos seus riachos ígneos no interior do globo terrestre e todo o medo que me fazia, arrumavam-se na minha mente em frases ordenadas, em imagens harmónicas, tornando-se uma calçada de pedras negras, como nas ruas de Nápoles, uma calçada da qual eu era sempre, de algum modo, o centro. Dava importância a mim própria. Em suma, sabia dar-me, fosse o que fosse que acontecesse. Tudo aquilo que me atingia, os estudos, os livros, Franco, Pietro, as meninas, Nino, o terremoto, passaria. E eu, qualquer dos eus, daqueles que eu fora juntando, eu manter-me-ia firme. Era a ponta do compasso que está sempre fixa, enquanto a mina corre em volta, desenhando círculos. Lila, pelo contrário, agora parecia-me claro e isso encheu-me de orgulho, acalmou-me, enterneceu-me. Lutava para se manter firme. Não conseguia, não acreditava nisso. Embora nos tivesse sempre dominado a todos e a todos tivesse imposto e impusesse uma maneira de ser, sob pena de sermos alvo do seu ressentimento e da sua fúria, ela sentia-se como uma enxurrada e todos os seus esforços, ao fim e ao cabo, eram no sentido de se conter. Quando, apesar da sua engenharia preventiva para com as pessoas e as coisas, a enxurrada vencia, Lila perdia Lila. O caos parecia ser a única realidade e ela, tão ativa, tão corajosa, anulava-se, aterrorizada. Tornava-se nada. Capítulo 54. O bairro ficou vazio. A rua larga silenciou-se. Caiu a geada. Nos prédios, transformados em pedras escuras, não havia uma única lâmpada acesa. Nenhum clarão colorido de televisores. Também adormeci. Depois acordei em sobressalto, ainda fazia escuro. Lila saíra do automóvel, a porta do seu lado estava entreaberta. Abri a minha e olhei em volta. Os carros estacionados estavam todos apitados. Uns tossiam, outros queixavam-se, adormecidos. Lila não se via. Agitei-me. Comecei a andar em direção ao túnel. Encontrei-a não muito longe da bomba de gasolina de Carmen. Caminhava por entre fragmentos de cornijas e outros escombros e olhava para cima, para as janelas da sua casa. Ao ver-me, fez uma expressão embaraçada. Não me portei bem, desculpa. Enchi-te a cabeça de conversas. Ainda bem que estávamos juntas. Esboçou um meio sorriso de desconforto. Disse uma das tantas frases, quase incompreensíveis daquela noite. Ainda bem. É um jato de perfume que sai quando apertas a bomba. Estremeceu. Ainda não estava bem. Convenci-a a voltar para o carro. Daí a poucos minutos, adormeceu de novo. Assim que o dia nasceu, acordei-a. Estava calma, queria justificar-se. Murmurou, desvalorizando. Já sabes que eu sou assim. De vez em quando, há qualquer coisa que me aperta aqui, no peito. Disse-lhe, não é nada, há períodos de cansaço. Tens muitas coisas a teu cargo. E além disso, foi mal para todos. Nunca mais acabava. Abanou a cabeça. Eu sei bem como sou. Organizámo-nos. Arranjámos maneira de entrar em casa dela. Fizemos uma série de telefonemas, mas ou não conseguíamos ter linha ou o telefone tocava em vão. Os pais de Lila não atendiam. Os familiares de Avelino, que nos poderiam dar notícias de Enzo e de Genaro, não atendiam. Ninguém atendia em casa de Nino. E os seus amigos também não atendiam. Mas falei com Pietro, acabara de ter conhecimento do terremoto. Disse-lhe que ficasse com as meninas mais uns dias, o tempo necessário para se perceber se o perigo tinha passado. Mas à medida que as horas passavam, a dimensão do desastre ia crescendo. O nosso susto não fora por pouco. Lila murmurou, como que a justificar-se. Já viste? A terra esteve quase a partir-se em duas. Estávamos atordoadas pelas emoções e pelo cansaço. Mas, de qualquer modo, percorremos a pé o bairro e uma cidade lutuosa, ora emudecida, ora invadida por sons incomodativos de sirenes. Falámos muito para acalmar a nossa ansiedade. Onde estava Nino? Onde estava Enzo? Onde estava Genaro? Onde estava a minha mãe? Para onde a levar a Marcelo Solara? Onde estavam os pais de Lila? Apercebi-me de que ela tinha necessidade de passar em revista os instantes do terremoto, não tanto para contar uma vez mais o seu efeito traumático, mas mais para o sentir como um coração novo em torno do qual reorganizar a sensibilidade. Estimulei-a a fazê-lo cada vez que se proporcionou. E pareceu-me que quanto mais ela ia recuperando o controle, mais evidentes se tornavam a destruição e a morte de povoações inteiras do Sul. Em breve, começou a falar do terror, sem se envergonhar, e eu tranquilizei-me. No entanto, conservou qualquer coisa de indefinível. O andar mais cauteloso, a voz velada pela apreensão. A recordação do terremoto perdurava. Nápoles avivava. Só o calor estava a desaparecer, como uma respiração nebulosa que se erguia do corpo da cidade e da sua vida lenta e rouca. Chegámos junto da casa de Nino e Leonora. Bati repetidamente, chamei, ninguém respondeu. Lila ficou a uma distância de 100 metros, a olhar para mim de barriga espetada, pontiaguda, ar amuado. Falei com um tipo que saiu do prédio com duas malas. Disse que o edifício estava deserto. Deixei-me ali ficar um pouco. Não me decidi a ir-me embora. Observei a figurinha de Lila. Lembrei-me do que ela me dissera e sugerira, pouco antes do terremoto. Tive a impressão de que uma legião de demónios a perseguia. Usava Enzo, usava Pasquale, usava António. Dava outra forma a Alfonso. Vergava Michele Solara, arrastando-o no seu amor louco por ela, por ele. E Miquela contorcia-se para se soltar, despedia Alfonso, encerrava a loja da Piazza dei Martiri, mas em vão. Lila humilhava-o, continuava a humilhá-lo, a submetê-lo. Quem sabe quantas coisas ela hoje sabia a respeito dos negócios dos dois irmãos? Vira com os seus olhos as negociatas deles, quando recolhera os dados para o computador. Também estava ao corrente do dinheiro da droga. Era por isso que Marcelo o odiava. E que a minha irmã Elisa o odiava. Lila sabia tudo. Sabia tudo pelo puro e simples medo que tinha de todas as coisas vivas ou mortas. Quem sabe quantos factos feios sabia de Nino. Parecia dizer-me de longe, esquece-o. Ambas sabemos que ele se pôs em segurança com a família e marimbou-se para ti. Capítulo 55. O que se revelou essencialmente verdade. Enzo e Gennaro chegaram ao bairro à noitinha, cansados, transtornados, com ar de terem regressado de uma guerra atroz e uma única preocupação, como estava Lila. Nino, porém, só apareceu muitos dias depois. Parecia que estava a regressar de férias. Não percebi nada, disse-me. Peguei nos meus filhos e fugi. Os seus filhos. Que pai responsável. E aquele que eu trazia na barriga. Contou no seu tom desenvolto que se refugiara com os filhos, Eleonora e os sogros, numa casa de campo da família em Minturno. Fiquei amuada. Mantive-o à distância alguns dias, não quis vê-lo. Preocupei-me com os meus pais. Soube pelo próprio Marcelo, que regressou ao bairro sozinho, que os pusera em segurança com Elisa e Silvio numa propriedade que tinha em Gaeta, outro salvador da sua família. Entretanto, voltei para a casa da Via Tasso, sozinha. Agora já fazia muito frio, o apartamento estava gelado. Verifiquei as paredes, uma por uma. Não me pareceu que tivessem fissuras. Mas à noite tinha medo de adormecer. Receava que o terremoto se repetisse. E estava contente por Pietro e Doriana terem aceitado ficar mais um pouco com as meninas. Depois chegou o Natal e não resisti. Fiz as pazes com o Nino. Fui buscar Dedê e Elsa a Florença. A vida recomeçou. Mas como uma convalescença de que não avistava o fim. Agora, cada vez que me encontrava com Lila, sentia da parte dela uma hesitação de humor, sobretudo quando falava em tom agressivo. Olhava para mim como se dissesse: tu sabes aquilo que está por trás de cada palavra minha. Mas sabia-o a sério? Atravessava ruas vedadas ou passava ao lado de muitos edifícios inabitáveis, reforçados com postes robustos. Encontrava-me muitas vezes no meio dos estragos, da mais torpe e cúmplice ineficiência. E pensava em Lila, em como ela recomeçara imediatamente a trabalhar, manipular, dissuadir, escarnecer, agredir. Voltava-me à lembrança o terror que a paralisara em poucos segundos. Via os sinais desse terror, no gesto agora habitual de pôr as mãos abertas em torno da barriga. E perguntava-me, quem é agora? No que se pode tornar? Que reações pode ter? Disse-lhe uma vez para confirmar que o mau momento tinha passado. O mundo voltou ao seu lugar. Ela respondeu, trucista. Que lugar? Capítulo 56. No último mês de gravidez, tudo se tornou muito cansativo. Nino aparecia pouco, tinha de trabalhar, e isso exasperava-me. As poucas vezes que aparecia, eu estava sem graça, pensava, estou feia, já não me deseja. E era verdade, eu própria não conseguia ver-me ao espelho, a não ser com enfado. Tinha as faces inchadas e um nariz enorme, o peito e a barriga pareciam ter devorado o resto do corpo. Via-me sem pescoço, com as pernas curtas e os tornozelos grossos. Estava igual à minha mãe, mas não a de agora, que era uma velhota franzina, assustada, parecia mais com a figura rancorosa que sempre temera e que agora já só existia na minha memória. Essa mãe persecutória despertou. Começou a agir através de mim, desabafando as canseiras, as angústias, a mágoa que a mãe moribunda me estava a provocar com as suas fragilidades. O olhar de pessoa que está quase a afogar-se. Tornei-me intratável. Qualquer contratempo me parecia uma conspiração. Acabava sempre por me pôr a gritar. Tive a impressão, nos momentos de maior descontentamento, de que os estragos de Nápoles se tinham fixado também no meu corpo, que estava a perder a capacidade de me mostrar simpática e cativante. Pietro telefonava-me para eu falar com as meninas, e eu era antipática. Ligavam-me da editora ou de qualquer jornal, e eu protestava. Dizia, estou no nono mês, estou ofegante, deixa-me em paz. Também com as minhas filhas piorei. Não tanto com Dedê, a cuja associação de inteligência, afeto e lógica obsessiva estava habituada, uma vez que se parecia com o pai. Elsa é que começou a enervar-me, porque a bonequinha doce que era estava a transformar-se num ser de feições desfocadas, de quem a professora se estava sempre a queixar, classificando-a como matreira e violenta, enquanto eu própria, em casa ou na rua, ralhava com ela a toda a hora porque arranjava brigas, se apropriava das coisas dos outros e, quando tinha de as devolver, partia-as. Belo trio feminino que nós somos, dizia para comigo. É natural que Nino fuja de nós, que prefira Eleonora, Albertino e Lídia. Desejava, de noite, quando não conseguia dormir, porque o bebé se agitava no ventre, como se fosse feito de bolhas de ar em movimento, desejava que, contra todas as previsões, aquele novo filho fosse um rapaz, que se parecesse com ele, que lhe agradasse, que ele gostasse mais dele do que dos outros filhos. Mas, por mais que me esforçasse para regressar à imagem de mim que preferia, sempre quisera ser uma pessoa equilibrada, que refriava sabiamente os sentimentos mesquinhos ou mesmo violentos. Naqueles dias finais não fui capaz de me estabilizar. Atribuía a culpa ao terremoto, que a princípio parecia ter-me perturbado pouco, mas que se calhar me ficara nas profundezas, dentro da própria barriga. Se atravessava de carro o túnel de Capo di Monte, entrava em pânico. Receava que um novo abanão o fizesse tombar. Se passava sobre o viaduto do Corso Malta, que já de si vibrava, acelerava para escapar ao sismo que de um momento para o outro podia despedaçá-lo. Naquela fase deixei até de lutar com as formigas, que apareciam com frequência e à vontade na casa de banho. Preferia deixá-las viver e observá-las de vez em quando. Alfonso dizia que elas sentiam antecipadamente a catástrofe. Mas não foram só as consequências do terremoto que me desequilibraram. Também contribuíram as meias palavras de Lila, que criavam imagens. Agora na rua olhava, à procura de seringas, como aquelas que me acontecera ver distraidamente nos tempos de Milão. E se por acaso dava com elas nos jardins do bairro, envolvia-me uma névoazinha belicosa. Apetecia-me andar à briga com Marcelo e com os meus irmãos, embora não me fosse claro que argumentos usaria. Desta forma acabei por dizer e fazer coisas odiosas. À minha mãe, que me atormentava, querendo saber se eu falara com Lila sobre Pepe e Gianni, respondi um dia com maus modos: Mã, a Lila não pode aceitá-los. Já tem o irmão que se droga e teme pelo Gennaro. Não a sobrecarreguem com todos os problemas que não conseguem resolver. Ela olhou para mim espantada. Nunca fizera referência à droga. Eu dissera uma palavra que não se podia pronunciar. Mas se noutros tempos se poria a gritar em defesa dos meus irmãos e contra a minha falta de sensibilidade, agora fechou-se num canto escuro da cozinha e não disse mais nada. Fui eu que depois murmurei, arrependida. Não te preocupes, vá lá, havemos de arranjar uma solução. Mas que solução? Compliquei ainda mais as coisas. Encontrei Pepe no jardim. Gianni sabe-se lá onde estaria. E fiz-lhe um discurso sobre como era feio ganhar dinheiro com os vícios dos outros. Depois disse-lhe, vai arranjar um trabalho qualquer, mas este não. Desgraça-te e faz a nossa mãe morrer de preocupação. Ele esteve o tempo todo a limpar as unhas da mão direita com a unha do polegar esquerdo e a ouvir o que eu lhe dizia de olhos baixos e acanhado. Tinha menos 3 anos do que eu e sentia-se o irmão mais novo perante a irmã crescida, que era uma pessoa importante. Mas isso não impediu que no final me dissesse a rir. Sem o meu dinheiro, a mãe já estaria morta. Foi-se embora com um ligeiro gesto de despedida. Aquela resposta pôs-me ainda mais nervosa. Deixei passar um dia ou dois e apresentei-me em casa de Elisa, esperando encontrar também Marcelo. Fazia muito frio. As ruas do bairro novo estavam tão estragadas e sujas como as do bairro velho. Marcelo não estava e eu encontrei a casa desarrumada. A minha irmã irritou-me com o seu desleixo. Não se lavara nem vestira. Limitava-se a tratar do filho. Quase lhe gritei. Diz ao teu marido. E frisei bem a palavra marido, embora não fossem casados. Que está a desgraçar os nossos irmãos. Se tem de vender droga, que o faça pessoalmente. Expressei-me mesmo assim, em italiano. Ela empalideceu e disse, Lenu, sai da minha casa imediatamente. Com quem pensas que estás a falar? Com os senhores que tu conheces? Põe-te a andar. És uma presunçosa, sempre foste. Mal tentei responder, gritou. Nunca mais aqui venhas, armada em professora, com o meu Marcelo. Ele é uma pessoa boa. A ele devemos tudo. Eu, se quiser, cumpro-te a ti, àquela puta da Lila e a todos os imbecis que tu tanto estimas.